Bem-vindo, amigos e amigas. Estamos com o 9º programa Conexão Campo Cidade. Este programa é uma iniciativa entre o Grupo Questão Agrária em Debate com o Movimento dos Pequenos Agricultores. Olá, companheirada! Voltamos com o quadro sextacamponesa.com.br, pois temos várias novidades ligando o campo e a cidade. O ciclo da sextacamponesa.com.br de compras abriu para os núcleos do Catete, Lapa, Botafogo, Copacabana e Santa Teresa. Eles estão abertos até o meio-dia do dia 23. Isto mesmo, você poderá comprar online os alimentos e recebê-lo no dia 29 de julho, depois da organização camponesa. Para quem não conhece como participar, voltamos para explicar. Primeiro você entra no site, onde você tem que apertar na aba Faça Seu Pedido. Após, você será encaminhado ao login do sistema. Então fica bem mais simples. Ao lado de Você Esqueceu Sua Senha, possui o link Clique Aqui para Criar Uma Nova Conta. Então, mais fácil ainda, você entrará na página para escolher em qual núcleo mais perto de sua casa você queira entrar. Então é só enviar o e-mail para o núcleo que você prefira e esperar o seu cadastro. E pronto! Você terá acesso à plataforma camponesa. Daí para frente, é só esperar a época dos ciclos, se comunicar no WhatsApp com a galera do núcleo e você saberá, poderá escolher entre os alimentos saudáveis e a origem da comida saudável, sabendo a família camponesa que produz. Isso aí, muito bom isso, né? E recordando também que neste sábado, dia 22, terá Café Camponês no Espaço Raízes do Brasil em Santa Teresa, na Rua Áurea, número 80. No mesmo dia terá Feira Camponesa com uma tarde de caldos e petiscos. Não percam, café de 9 às 12 e a tarde de petisco de 12 às 19. E estamos juntos na Aliança Camponesa e Operária pela Soberania Alimentar.